Taxi Bruno 961-138 a bordo, 3 horas e 53, alterna cabine. 138 a bordo, é isso? Irmão. Autorizado táxi Índia, ponte espera dono 0 Toy, 198, sinal 95. Táxi via Índia, 285, alterna mesmo. General 0-199, meu amor. Alunado 78, decolar 227, controle no 20, decimal 8. 208, vou lá, 978. CAN 3153, bom dia, confirma o horário do voo. 0855. Na pouca já, ó. 978, bom dia, sobe 410, saída pouca, viu? Gente, saída pouca já, ó. Parou? Para o 410, boa 9972. Tem informação aqui. Bom dia, Sideral 9972, essa é a minha indicação. Bom dia, alguma possibilidade da Proditap ou Duda por Sideral? Eu já do Varitap, desse seu 050, sua identificação. Varitap, a identificação, o Sideral 9972. Controle do 625, estabilizado e olhar. 225, completa o sinal, torre 118, 3.4. Pronto, prossiga. 3153, Galeão, 3360. Via P9857, Temoso, decola pista no 0, curva direita, saída da El, Leda, Irume. Controle no 20.8, aciona 5526. Voo no 961, decolada 230, controle 1208. Saída, decolando da 10-198, deu controle 5526, transponder, 31153. 3153, correto, para o bucho. Reportará, obrigado, amigo. Cruzando 1.400 pés, decolou pistão 0, da Euleta Irumi. Via 961, sobe 360, Vigilante. Atenção, 360, voo 961, seu Vigilante. Número 3 na aproximação, reduz velocidade 230 mais. Confirma para o sinal 9972? Reduz para 230 mais, é o número 3. Reduzindo 230 mais, o sinal 9972. Na minha 225, solos 32, direita 219. Direita e solo em 1219, na minha 225. O 9978 chama Recife no 2685, alterno no 2545. DVLS como 865? 2000 pés, DVLS 1019-85. Ok. 09972, desce para 3000 pés, 1019. 3000-972. passando 290 descida ao 90. Zero 93, bom dia, na via chegada, desce para 2000, pra 2019. Via chegada para 2000, 093. Realizou, boa noite, 65. 65, chama a torre 118, 95. 295, boa noite, 65. Salvador, bom dia, boa noite, 65. Boa noite, 65, avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento no 70 graus, 8 nós. Liga o pouso, boa noite, 65. Tráfego Salvador, bom dia, azul 4040, Cente Foxtrot, prosseguindo 340, confirma. Azul 4040, confins, 340 autorizado, via peso 21, Angola, pistão 0, curva direita, saída arbor, é leve, controle da 0, decimal 8, aciona 5524. 25, decimal 1, alterno no 3395. Sou 1961. O 1961, na escuta? Pois é, boa posição, leva. Só tô procurando a carta aqui, só um segundinho já te cortei. Breve. É. Ok, o azul 4040, autorizado com fins, nível 340, decola da 10, curva direita, sai da arbor, depois segue elefa, apertura 21, rota do plano. 1208 é o controle de saída e o transponder 5524, azul 4040. Correto, cotejamento, ponta puxa do 4040. Cortará. Seu 6570, chegada ao mar e desce até o 050. Vai. Está estabilizado o 9972. 218, 95. Grau 9972. Torre o Sideral 9972 estabilizado na final. Sideral 9972, continua a aproximação, aguardando pista livre, altímetro no 019. Aguardando a pista livre do 9972. Boa noite, 65, solos 40, confirma as condições da pista. Essa, mais pra seca. Tempo de 1700, visibilidade marca 10. Ao 9972, cheque trem, autorizado pouso, pistão no zero, o vento no 70 graus, 7 mais. Trem baixar travado, 9972. 108. Alfa Juliette, 08. Galileu 989, via chegada Mar, Ilha 7060, número 3. Mais o 981 0620. Geral 9972, livrando escuta. Geral 9972, quilo 43, cadastralização no Páscoa. Quilo Salvador, tá 3153, portal 612, pushback acionado. Autorizado, push pro táxi 3153. Autorizado, tá 3153. 5700. 5700, desce para 4010, 2019, vê você merceamento, mantenha presente pro limite localizador. 4019, a partir do momento, ventilação, mantendo a proa, limite ao localizador. Recife 330 autorizado, cola pista no zero com Vasqueira, sai da Puga, transição Caju, após prosseguir com fome rota. Controle do zero decimal 8, aciona 5522. Bruno 093, 2003, autorizado LS, é ponto final. 2000, livre LS, na reportagem 093. Adição 6570, de 2 velocidade, 180 mais. Essa proa está autorizada LS 2003. Ok, autorizado LS 2003, nossa proa, está cargando 7070, livre velocidade. Estou de Rio 981, vai atingir o 060. Mas 8-1-1 completa via 2000 pés, autorizado LS 2019. Via 2000 pés, 2019. Estabilizado na LSX2 da 10, com 013. 093 completa final, chama 3185. 3185, bom dia, 10013. Cargo 6570 completa final, 2 velocidade de aproximação, chama a torre 118, 95. 3895 Torre, agora obrigado, vai reduzir mais. Sargento Salvador, bom dia, Golo 093, passando Índia Terra, baixa travada. Golo 093, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento no 70 graus, 7 nós. Sente livre de pouso, pista 10, Golo 093. Chicago 6570, continua a aproximação, número 2 para pouso, pista no 0, ajuste de altímetro no 019. Ok, número 2, aguardando que faria enviar para 6570. Azul 4040, puxa, vai acionar gate 1. Azul 4040, agora é que me solta assim que a Arbanha liberou o autorizado, puxa, porra, táxi. Azul 4040, puxa, porra, táxi. Azul 3153, tem estimado sinistro. Eu ia pedir agora, o 146 a bordo, 4 horas de autonomia, alternado Campinas. Autorizado táxi via Índia, puxa, espera dando 0, torre 198, 195, legal, 0019, 3153. Via Índia, ponto espera 295, tá 3153. 3890, autorizado, puxa, porta. Uno 093, sola 56, direita 1219. Direita 1219, Golo 093, bom dia. O localizador tem a pista viva. Sou de Rio 989, esse é o localizador. 981 não completa, senão chama a torre 102, mais 05, boa noite. Boa tarde. Salvador, Rio 9811, está na final, duas vias externo, a pista vista. Sinal de aproximação, farei pista livre, Rio 9811. Abstar 6570, vento 150 graus, 0 menor, autorizado, pouso, pista no zero. Pouso, Abstar 6570. Do Alfa, Juliette, fugindo, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, quando nós já vamos ver. Salvador, 3153, ponto espera, pronto. 3153, dá o granal na Paz, aeronave na final, autorizado mesmo, até pistonizado. Tá 3153. Mantém na 10, tá 3153. Minha 570, solo 00, vira direita, Xi Alfa Kilo, parte 3, posição 07, preciso. Vira direita, parte 3. Controle Salvador, muito bom dia, 3517. Bom dia, 3517, não havia chegado dessa para 4 mil pés, ajuste 1019. Minha chegada 4019, não para o carinha voar bom. Boa Bonk 3507. Boa Bonk, DSG, chegada 4000, 3790, mantém o autorizado táxi através de ponta 62 e aguardo novas instruções. Então, autorizado táxi até através da posição 06, 3290. Saiu da Juliette, no 093. Tô no 093, a pinta azul iniciando o táxi, na pé do início do mesmo, autorizado Juliette, portão 04. Tente, assento ao azul, prossegue pro 4, agora no 093. Pronto, táxi, o azul 404099 a bordo, alterna Ribeirão Preto, 3 horas e 35. Azul 404, autorizado táxi em Ponte Paranda, 10, frequência 18.95, negócio 0019. Teve táxi, Ponte Paranda, 1895, azul 4040, ponto 1. Para o passo 3, previsto 07, posição. Ok, obrigado. Para 4 mil, tá? 3, 5, 7. Autorizado táxi Alfa Kilo Pax 3, posição prevista 6 dúzia. Alfa Kilo Pax 3, posição 6 dúzia, 989. 3890, autorizado táxi Índia, ponte espera, frequência 18.95, legal 0019. Táxi agora, e ainda está postando 0, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, autorizado, vai pela pista no 0, vento 1, 7, 0, grau, 0, 6, 9. Nível de colagem, pistola 0, tá 3, 1, 5, 3. Salvador, bom dia, azul 4040, ponto 0. 5552. Faz alinhar e manter pista no 0. Ali manter no 0, azul 4040. 208, controle, 52. Porta puxa, azul 2783. Azul 401 no Campinas, 340 autorizado, via Pesulu no 0, por base Pesulu no meio, e conforme decola a pista no 0, curva direita, saída da El, transição ótima. Controle em 20 da cima 8, funciona 5541. Decola da pista no 0, curva direita, Pesulu da El, ótima transição. 3153. 3153, bom dia, contato radar na decolagem, se mantém nível de voo 360, conforme autorizado. 360, quando possível, por gentileza, senhor. Azul 4040, autorizado, decolar pista no 0, vento 1, 50 graus, 08 nós. Direto da EL, ok. 3153. Autorizado, Lima, manter pista no 0. Lima, 100, não no 0, após azul, também vai estar certo. Filmando, controle 208. 120.8, firmo. 208, muito obrigado aí, manjé. Controle Salvador Azul 4040, passando Nicais na saída da porta. Quero bom dia, contato radar, na decolagem. Quero ver a saída da porta. Está na aba azul 4040. Dan 3890, autorizado decolar, 160 graus, 07 nós. Azul 4040, foi direto a LF. Direto a LF, azul 4040, obrigado. Solo Salvador, azul 2790, informação boa. 120.8. 208, obrigado, bom dia, 3800. 2710 Aracaju, nível 170 aprovado, via Golfo 677, cola da 10, curva esquerda, subida Conde, aciona 5543, controle 120, decimal 8. Controle 2710, parte 3, chame pronto, pushback. Via subida da ESCO, via PUC ou na 3890. Via PUC, 3890. Santana 62, ano 1, informação Golfo, autorização Galeão, bom dia. Eu confirmei, chama o Copa Galeão. Oceana 62, ano 1. Oceana 62, ano 1, Galeão, aprovado nível 3, 6120, via Café November 857. Até Moço, Mike Oscar Lima, CR Uniforme, Moço, e após conforme a rota do plano. Decola da 1-0 com curva direita após decolagem, na subida da El, após Leta, e após direto Irume. Índia Romeu Uniforme, Mike Índia Irume. Aciona 5546, controle 120, decimal 8. Autorizado Galeão, nível 360. Aerovia Upper November 857, após Pouso, Mike, Oscar, Lima, Sierra, Uniforme. Decola 1-0, curva direita, da El, Leda, após Irume. O transponder 5546 e o controle 1208, Oceana 62, 1-1. Vai da Oceana 62, 1-1, portão 02, chame pronto, pushback, acionamento. Chamaremos 62, 1-1. Controle 3517. Liga 3517. Autorizaria voo direto do Duna, descendo para 2000. Para 2010, ajuste 1099. Foi na proa de Duna, autorizado final do IRS 3 para a pista 1099. 2000, Romeu e 19, reportagem estabilizada a 3159. 3153, chame-se. Já chamou o 3153? Repito, 125-1, bom dia. É, pode repetir? 125-10. Obrigado, bom dia. Azul 4040, Recife, 126, decimal 0. Recife, 1260, obrigado, bom dia. Azul 4040. Controle 35 no teste totalmente visual, pode voar à esquerda acima, ó, índia terra. 7, mantenha a proa de dono, intercepte o repórter estabilizado, 35 no teste. 7, obrigado, a portada estabilizada via dono. solo Salvador, bom dia, Gol 963, retira a informação, Gol, solicita autorização de tráfego. Gol 963, Galeão aprovado nível 360, via para November 857 até Moussu, Mike Oscar Lima serve uniforme Moussu e após conforme rota. Decola da 1-0 com curva direita na subida da El, após Leda, pode direto Irume. Índia Romeu uniforme Mike Índia Irume. Aciona 5555, controle Salvador 120 decimal 8. Rio de Janeiro autorizado, nível de voo 360, rota conforme, upper 9857 até Moussu, e após conforme rota do plano. Decola da pista no zero com curva direita, no perfil da saída da El Leda e após voa direto Irume, aciona 5555, controle 120 decimal 8, coro 963. 8963, portão 07, chame ponto, puxa back o sinal. Chamará o gol 1963. 6517, companheiro, chame torre em 1-1-1-8-9-5. Oi, Salvador, bom dia. San 3517, estabilizado, X-Ray. San 3517, cheque trem, livre pouso, pista úmida, 1-6-0 graus, 07 nós. Livre pouso, vai reportar a baixada do Salvador 3517. Chamando solo. Geral 9972, Petrolina aprovado nível 340, via Upper Zulu 20. Cola da pistão no zero, com curva à esquerda após a decolagem na subida Momo, transição Nenim, November Eco, November India Mike Nenim. Aciona 5551, controle 120 decimal 8. Salvador, bom dia, Gol 993, frente da Gulf. Autorização com fim, 320. Sim, obrigado, bom dia. 72, poderia confirmar, para a gentileza, transponder e a frequência do controle. Correto, Federal 9972, no pátio 3, chame pronto, puxa back, acionamento. Do 4201, portão 3, está autorizado, chame táxi. Gol 093, bom dia, Confins, confia 360. Confins aprovado nível 3620, via Perzulo 21, recola da 1-0, curva direita, subida Arbor, Alfa Romeo Bravo, Oscar Romeo Arbor, transição Elefa, aciona 5557, controle Salvador 120 decimal 8. 3360, Confins aprovada via Perzulo 21, recola da 1-0, curva direita, terceiro Arbor, transa Elefa, aciona 5557. Controle 1208, a posição 4, Gol 903. Posição 4, chame pronto, pushback, Gol 093. 3093. Aguarde, previsando mais 3 minutos, é o número 3, número 2 no setor, puxando a 62 ou 1. 62, 1-1, aguarde. Autoriza o Rio 5973, algum que se lembra? Salve 73, autoriza a proa de Itap. Itap da presente, descendo para 2.000 metros, e o 5973. Brasília, confio 360. Firma. 265 Brasília, aprovado nível 3620, via Penzulu 17. Decolada 10, curva à direita, subida Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, Arbor, transição Elefa. Aciona 5561, controle 120, decimal 8. 360, autorizado, previsto, decolada 10, nova direita, via Penzulu 17. Perfil da Arbor, né? 5561. Responda 285, filme pronto, pushback, sanamento. Solo 3357, 3597, visando sua escuta. Beleza, 3597, táxi via Alfa, Juliette, observando a saída do Embraer 190 da Azul, após para a saída para o portão 03. Pensa visual com a Azul e prossegue Juliette via 03, 3597. Contact do 4201 ao Terra na Arqueira, um preço 4 horas de 40 e 104 a bordo. Direita Indy Alfa, esperadão no 0, torre 198, decimal 95, altímetro no 019, então bom voo e bom dia, Azul 4201. E vai pro ponto de espera, vai chamar 295, obrigado, tem uma excelente trabalho. Salve, Salvador, na escuta do Papa Romeo, mais contact do rei. Mais até, rei, bom dia, prossiga. Bom dia, o Papa Romeo, médico hotel X-Rei, solicitando autorização de reboque da posição pátio 3, número 3 Romeo, para o pátio principal, gate de número 10. Papa Romeo, Nike Hotel X-Rei. Inicia o reboque, reporte na saída do pátio 3 para ingresso pátio principal. Sim, iniciarei o reboque e antes de adentrar o pátio principal, reportarei. P211 para puxa e saneamento, 22. Pico do solo, 6211, 5, depois da frente, partindo agora à sua esquerda no portão 3. Após o ingresso do mesmo, está livre. Portão 02, chame táxi. Chama 6219. Sim, a gente vai coordenar com aqui. Solo, para o táxi, 6219. Solo, Salvador, Moura 963, posição 07, solicita autorização para pushback, acionamento. Autorizado, Goa 963, chame táxi. Autorizado, chamaram para táxi, Goa 963. Pushback, acionamento, Azul 2783, está no 3 Lima. Do 2783. Como o Tafo já iniciou o reboque a cauda, após o reboque da TAM, em coordenação com o do solo, após o tráfego está autorizado a iniciar no parte 3, chame táxi. Após a nave da TAM, está iniciado ali no puxo 2783, obrigado. Cheque ETAP, Rio 5973. 973, gestão de velocidade para 2009, mantenha 3 mil pés, ajuste no 09. Reduzindo velocidade, 259, 3 mil pés autorizados, 0959.